Info 3, no solo Salvador, 2000, direito, 1219. 219, boa. Na torre em 186 e passa o PB, é mesmo? Salvador, tá 3153, Lebron. Só 1219. Autorizado, chama para o táxi. Terno, baixado, travado, total 9910. Afirmativo total, pista parcialmente molhada, chuva leve sobre o campo, vento 100 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso para total 9910. Tá 3153, tá silêncio pela Alfa e reporte antes da Juliette. Tá silêncio pela Alfa, chama antes da Juliette, tá presente. Está 3153, mantém a posição aqui da Juliette, seu gate é o 01, está sendo agora desocupado pelo Embraer Azul, aguarde para ingresso. Sente, aguarda antes da Juliette ou na Juliette? Aceitório. Sente. O voo no 715 está pronto para cópia. Tá 9910, no solo 29, direito 1219. Direito do... Salvador, bom dia, total 9910, Leão Pinto. Total 9910, bom dia, táxi pela Alfa e Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, total. Solo Azul 4069 para o táxi, alterna Galeão 3 horas e 50, 105, 105 PAB. Gente, 4069 da Azul, está autorizado o táxi à direita. E no ponto de espera damos 0106, a torre, 186, ajustando 015. Autorizado o táxi, ponto de espera, torre 186, o 4069, 1015. Tá 3153, tá autorizado. Ingressar no pátio principal, o gate é o 01, né? Tá 3153? Tá autorizado o ingresso para o gate 01. Fique atento à saída do Embraer da Azul. Sim, tá visual para o 01, obrigado. Tô no 715, na escuta pra cópia? Afirmativo. Autorizado Brasília, nível 360. Via Pesulu no 7, decola da 10, curva direita, subida gole, transição ao fito. O controle 119.35, acione 5516. localizado para Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, curva direita, na saída agora e transição ao tipo. Controle de saída 119.35 e o transponder 516. Gol 1715. Correto, gol 1715. Chame pronto no portão 2. Chamada pronto no portão 2, gol 1715. Roda 10, azul 4069. Aos 35, decola 10935, bom voo. 1935, 4069, bom dia. Bom dia. Azul 4069, controle, meu cordial, está em contato. Radar, gira e à direita após 2000, Leda Bridge, autorizado. Após 2000, direita, Leda Bridge, 4069. É, direto, Leda? É positivo, capitão. Vamos partir direto para Leda e após Bridge. Ok, então 2000 direto Leda Bridge, 4069. Tá pronto para cópia, galeão? Pronto, cópia ciente da Índia. Ok, o gol no 804 está autorizado, galeão. Nível 360. Decola da 10, curva à direita, subida da El, pós da El Leda, pós Leda DCT Bidev, em Bidev intercept a UP November 857, até Porto Seguro, após a Pesulu 16, até Gruf, e após a Pesulu 14, até Torrim. O controle 119.35, acione 5501. Posso confirmar o controle de saída? 119.35. Perfeito, estamos autorizados, galeão, nível 360, decolando 10, direita, cumpre o perfil da El, Leda, após Leda direto de Deb, Upper November 857, Serra Golf Romeu, Upper Zulu 16, Grupo Upper Zulu 14, direto Tocim, controle 1935, transponder 5501, esse é o gol 1804. Correto, gol 1804, chame pronto, tá pro chat, né? 1804. Paulo Salvador, Felipe 5514, bom dia. Bom dia, Felipe 5514, Tapa Patove, Paracaju. Afirmativo. Está autorizado, Aracaju, o nível 190, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju, controle 119, decimal 35, acione 5531. Autorizado 190, subida Pouca, transição Caju, 5531 no transponder, 198 no... O controle 1935. Ok, obrigado. Chamarei para o Puxeta. Está correto, estou ciente. Juliette, prossiga. Mike Lima, Juliette, na escuta do solo. Patalo, Mike Lima, Juliette, prossiga. Chame Recife 1251. Recife 251 4069, bom dia. Bom dia. Salvador, o gol 1605. Confirmando. Gente de informação aqui, na escuta, autorização Galeão. Gente, tá autorizado. Galeão, nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, após Bidev Intercept LP November 857 até Porto Seguro, e após ingresso na El Pesulo 16 até Grufe, Em Grosso fez o 1-4 até Toquim. O controle 1-9 decimal 3-5. E o transponder é o 5-5, 1-5. Fora da pista 10, curva direita da Euleda, Bideve, a pé 9857 até Porto Seguro, após a Pesulu 196 até Grucha, após a Pesulu 14 até Toquim. 1935 é o controle, 5505 é o transponder, voo no 605. Correto, voo no 605 e chame próximo, o chefe, né? E chamaremos, obrigado. Salvador, muito bom dia, voo no 804, voo deck para pushback da Gol, autorização nível 380 Guarulhos. Confirme quem chamou o solo? É um 8, é um 607. Sim, chegou no 607, tá pronto pra cópia, Guarulhos? Prossiga. Vou no 607, tá autorizado Guarulhos, no nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El Leda. Após Leda DCT Bidev, com a intercepção oeste da aerovia, Peruísque 50. O controle 119 decimal 35, acione 5510. 360, Peruísque 50, decola no zero, curva direita. Tael Leda em seguida direto Bidev para interceptar o Peruísque 50. 5510, controle 19.35. Ok, quanto é de transponder novamente? 55.10. Correto, chame pronto. No portão 8, o gol no 607. Obrigado. Mike Lett, um meu. Prossiga. Ciente, o Mike Juliette Romeu já vai decolar com o Pro Norte ou inicialmente decola com o Pro Sul ingressando no Axé? Então, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, prossegue para a suburbana, a 1000 pés, em coordenação com o controle, 1935 a frequência, decolagem será da pista 17 com proa norte, a torre 186 com acionamento e 0161 no transponder. Max Filhote Romeu, chame a torre para acionar, o ajuste é 1015. São Salvador, gol no 804, pronto para o táxi com 98 a bordo, 3 horas e 22 de autonomia, alterna Campinas. Gente, gol no 804, tá livre o táxi pelo pátio e Índia. E no ponto espera da 1-0, chame a torre, 18-6, o ajuste é 1-0-1-5. Autorizado o táxi via pátio, Índia, no ponto espera 78-6, 1-8-0-4. Salve Salvador, muito bom dia, gol 9280, ciente da Juliette, para autorização de tráfego. Juliette, gol 9280, está autorizado Recife, o nível 370, via Veruísque 58, decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, o controle 119.35, acione 5534. Autorizado nível 370, na Aperuísque 58. Decolada 1-0 com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 119.35 é o controle, 5534 é o transponder. Correto, gol 9280, chame pronto para puxar acionar. Chamará para puxa acionamento. Salve Salvador, gol 1897, autorização com 3-0. Gente, gol no 897, aguarde um minuto, corre para confins. Vamos no 897 para cópia. Tudo no 897 está autorizado Confins, o nível 3612-0. Decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, pós da El Leda, pós Leda DCT Bridge. Em Bridge, intercepta o peso Luno 6, prossiga até o destino. O controle 119.35, acione 5521. Autorizado 360, decolando da 1-0, curva direita da Elbeta, após 5, preso 1-6. Controle 119.35, transponder 5521, 897. Correto, 5521 no transponder, chame logo para puxar sinal, gol no 897. Chamará, 897, obrigado. Autólogo 9795 para pushback, acionamento no portão 2. Autorizado, o 1715, chame táxi. O 1715, copiou? Negativo. Está autorizado, chame para o táxi. Afirmativo, chamará para o táxi, 9715. Leve sobre o campo, vento 090 graus com 099. Voltímetro agora no 015. Positivo, no 05, ajuste autorizado a alinhar e decolar, fixo no 0, suba leve sobre o campo, no 804. Salvador, 807, para o funcionamento. Jogou no 607, está autorizado, chame táxi. Livre de chamar, está no 4. jogou no 897, tá no portão 4, confirme. 4, confirme. Eu entendi aqui, 8, mantém a posição, temos aí um companheiro, tá iniciando no 2 aqui. Mantém a posição em aguarde pra início. Mantém aguardando, no 897. Afirmativa, reporte na linha de parada, o Marco já te comeu, 1015 no altímetro. Afirmativo da presente, além decola pro norte. O vento 090 graus com 099. Chuva da Rio sobre o campo, Mike, já te mudou, meu. Entendo comprar norte com 0 graus. Tô. 804 aos 54, 10935, controle bom voo. 10935 ao voo. Torre o papapá, Mike Slash Romeu, autorizado pro Noroeste. Afirmativo, prossegue com pro Noroeste e transfere agora o controle 10935, decolado aos 55 Mike Slash Romeu. Autorizado pro Noroeste e vai transferir para 1935, grato até o regresso. Controle muito bom dia, papapá, Mike Slash Romeu. Mike Juliette Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial. Meu cordial, bom dia, capitão. Decolado da 197, pegando proa noroeste, devido à má formação, com proa da suburbana. Positivo, livre e sempre na escuta. Grato, sempre na escuta, mantendo 500 pés, Mike, Let's Go Mel. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 804, decolado na Dael, passa 2.900 em ascensão. Gol 804 Salvador, está em contato, radar. 94. Solo, o gol 9280 está no gate 62 para puxa acionamento. Autor, o gol 9280, aguarde só um chatinho para iniciar no 62. O gol 9280. Aguardando 9280. Que Juliette Romeu acione normal no transponder. Acionado o modo Charlie 0161, mantendo 500 pés, Romeu. Tô assim.